Eu estou na linha com a Bettina Bocles, ela que é diretora de marketing da rede de cinema Cinemark, né, que tem unidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Bettina. Olá, tudo bem, Guilherme? Vamos falar aí sobre uma ação bem especial que é promovida, né, pela rede Cinemark em todo o país. É o projeto, né, que já está em sua 19ª edição, intitulado Isso. Projeta Brasil, e que vai ser agora segunda-feira já? Isso, dia 12 de novembro, Brasil inteiro, a gente vai estar exibindo os filmes nacionais que fizeram sucesso, que fizeram sua carreira ao longo do ano passado até outubro desse ano. Então, são mais de 40 filmes, né, espalhados para o Brasil, que a gente vai estar oferecendo nesse dia tão especial em homenagem ao cinema brasileiro. E também é uma oportunidade aí para que as pessoas possam conhecer, né, um cinema. Muita gente não tem o hábito ou não conhece, né, uma sala de cinema. Os ingressos terão preços especiais nesse dia? Isso, vai ser R$ 4,00. É um preço assim, muito especial, exatamente para incentivar que as pessoas vão ao cinema, vejam aqueles filmes que gostaram e possam rever, ou então vejam outros títulos que não puderam ver no cinema. E essa programação, ela acontece simultaneamente em todo o Brasil. São títulos aí escolhidos até com base na preferência do público. Como é que é feita a seleção desses filmes? Nossa, são vários indicadores, né? De preferência, né? A gente tem também a contribuição de todos os produtores da cadeia de distribuição. Então, eles nos ajudam nessa curadoria para que cada cidade tenha os títulos, né, que foram bem aceitos ou que têm potencial de estar sendo bem apreciado pelo público. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos aí as unidades, né, as salas de cinema da rede Cinemark no Shopping Catuaí Paládio. Fica o convite, então, para que todos prestigiem mais uma edição do Projeta Brasil? Cinemark, isso aí. Portanto, segunda-feira já, essa ação, ao longo de todo o dia, enfim, para saber aí detalhes da programação, é só entrar no site do Cinemark, né? Isso, cinemark.com.br. Portanto, escolheu o cinema e pronto. Portanto, entre aí, fique ligado, aproveite essa oportunidade. Eu parabenizo aqui a rede Cinemark e agradeço também a Bettina Bocles pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigada pelo apoio de vocês, que sempre nos ajudam na divulgação dos nossos projetos.